Como é difícil cantar o sublime num país de miséria e prosperidade. Se em nossas ruas crianças são bichos, como falar da mãe liberdade? Quantas vezes mais teremos que morrer pela utopia, mártires do grande sonho humano, a comunhão, a tribo, o amor, o pão, a liberdade. Me diz quem é livre, senhor de si mesmo, quem não é escravo de suas paixões, quem domina sua mente e seus medos, na voragem dos corações, na febre das grandes cidades, quem não sofre o jugo e arrasta grilhões, com o peso da dor da humanidade, quem não chora perdido na noite. Aves do céu não semeiam nem fiam, escutai seu canto. No coração da Amazônia, nas cavernas do Himalaia, o curumim e o sábio sabe andar no fio da navalha. Liberdade, só esses podem chamar teu nome. Abre as asas sobre nós e mata nossa fome. Como pode o teu mundo nascer se o velho homem em nós não morrer? Se a nossa mãe, a nossa luz, nosso farol, liberdade e integridade. A rosa estrela me diz, já vejo a glória da manhã, as águas douradas de aquário vertidas em nós, libertas conhecerá. this blind man, show a little bit of respect. All the magnificence of the planet Earth, what they stand. See the universe, don't they know we're a fish in the sea? Don't they realize that you're just grains of sand and waves moving the tides of eternity? O Iraburu cantou pra mim sua última canção, Iara me mostra em que igarapé mora o último boto rosa. Um incêndio vermelho levou a última orquídea azul. necessidades. Ouçam a voz dos últimos índios no coração das últimas matas. Ouçam cantar a última iara nos rios, nos mares, os gritos das baleias e sereias. Sangue, as lágrimas dos justos não se perdem. passam as raças e as estações. O planeta se rompe na dor de um parto entre continentes que desmoronam em novas terras que surgem do oceano. Ao retorno dos deuses do espaço, acendem-se as luzes de nossa memória. La comédia humana é finita. Eu posso ver a idade de ouro. Eu ouço a canção perdida. Into your heart of love. take away my sorrows, my soul deliver. Sweet water, water, waterfall, let me into your hall of light. There's a lady there. sonho no país das nuvens, na casa da alma, não se pode pensar, oh, só sentir a luz macia. Ele estava por lá a sorrir pra mim, com seus olhos dourados, sentado num galho da árvore da vida, oh, oh. E dizia, oh, oh, ei você, lembra da canção? Enche o coração com a luz da melodia e o som da paz, oh, oh. Sonhos verdes podem te curar, rapaz. Anjos sussurrando lendas do azul, e os bichos da mata ouvindo Iraburu. Pela mão do índio me deixei levar, até onde as crianças querem ir brincar. No jardim das fadas, na mansão da luz, cachoeira de água pura me lavou. Mãe d'água apagou as marcas da cruz, meus olhos se abriram.